O apocalipse não está superado, escreveu Alzir Zarur. A reencarnação é a chave da profecia. A mensagem do apocalipse é como a aritmética, 2 mais 2 são 4. Jesus, conhecendo a fragilidade do ser humano e, ao mesmo tempo, a sua estúpida soberba, pôde anunciar os fatos previstos no apocalipse e, também, no evangelho. Há aqueles que, pretendendo destruir a mensagem do fim dos tempos, negam o último livro da Bíblia Sagrada, dizendo que ele está consumado desde o tempo de Domiciano. A esses pergunto se o evangelho também já está consumado. Pois, no evangelho Jesus retrata, de forma sintética, os acontecimentos contidos no apocalipse, e que ainda estão por acontecer, confirmando-os. Vide o sermão escatológico. Não tem saída. O apocalipse não é, pois, um livro superado. Ele, pelo contrário, esmiuça o sermão do fim do mundo, de Jesus, no evangelho. E vai mais além. Então, negar o apocalipse é negar o próprio evangelho. Fonte: texto do livro, O Brasil e o Apocalipse, volume 1, de José de Paiva Neto.